que sair da vó, eleva após o flor, aciona 5123, controle 120 do sinal e do... Autorizado para a vitória da conquista, nível 200, recolhe a pista 1-0, primeira curva à direita na arbora elefa, após o pular, transponder 5-1-2-3 e o controle 1-2-0-8, seu azul 2783. Azul 2783, cotejamento correto no parte 3, reporte para o Puxibeca acionamento. Reporte no pronto para o Puxibeca acionamento, azul 2783. Solta o voo 2196, na meia dúzia para puxa acionar. Voo 2196, portão 62, autorizada, pushback, acionamento, reporte táxi. Livre, chamada para o táxi, 2196. Solo TAN 3663, informação quilo. TAN 3663, bom dia, quilo confere, Guarulhos, autorizado, via Pizulu 10, após Taubaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5460, controle 120, decimal, então. Gente, Guarulhos 340, Pizulu 10, Taubaté, da pista 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, 5460, 208. TAN 3663, cotejamento correto, reporte para o Puxibeca, acionamento. Reporte na frigada. Tá bom, 208, boa noite. Salvador, bom dia, Oxalé 63, 12, na sua escuta passa 2000 na Puca, saída Puca, chamo Aracaju. Oxalé 6312, contato radar sua para nível 350, via saída Puca. Ok, 350, Puca, 12. Azul 2796, autorizado nível final 210. 210, graças 2796. Responder. Tudo, tudo bom. 32223, autorizado, vitória da conquista. Conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbó, elefa após o piloto. Aciona 5112, controle 120, decimal 8. Controle o papapá, matilha de Romeu, liberando a área da calçada, vai controle aqui em Salvador, pelo corredor Axé, mandando dentro da ilha. Gente, prossiga dos óbvios, é corredor Axé, forma e farol de Itapuã, matilha de Romeu. É de Romeu, informará farol de Itapuã. Oxalé 6311, instala o helicóptero 3 Maduna, mantendo 500 pés, vai interferir na sua aproximação. Gente, 6311. Azul 2796, chame Recife em 12545, azul 12685. 12545 e 12685, azul 2796. Gente, o Olimpo 07 aguarda um instante, cópia. Na ONU, acontece que você vai se achar no turno, frequência 118, decimal 95. 895, 6319. Vizinho 96, autorizado, táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de esfera. No ponto de esfera, torre 118, decimal 95, ajuste na 018 no 8. 1018, livre táxi, pátio Índia 2895, bom dia. Posso zero da 1018. Por condições de LN decolar de imediato, 1-0? Aqui, bom. De imediato, autorizado, autorizado, alinhar e decolar 1-0. Vento no 60 graus, 1-1, né? Oi, Salvador, Xenero 6309, final 10. Tem Xenero 6309, aguarda a pista livre, QNH 1018. Aguardando, 1018. 307, pronto, Fábio. Conjunto 07, autorizado Salvador, Salvador, circuito 10, 1.500 pés, em coordenação com a torre. Aciona 0130, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Protegimento correto no pátio militar para acionamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95. Cheiro Salvador, bom dia, está 3304, sente na informação Kilo, copia a Brasília 360. 3304, informação Kilo, confere, número 2, aguarde, copia. Papá Mike Romeo Alfa na escuta, fala Salvador. 111 avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 109. Autorizado pouso, 63, tá bom. Voo 9170, decolado 13, controle 908, bom. 908, bom dia. Ponto de espera no 0.6. Último 1190, mantenha o ponto de espera. 96. Casael, cruzando 1100. 9170, contato radar, CPNG 340, via saída da EL. 340, via da EL. 9170. Oxenem é 302, CM Recife, 25, decimal 45, Aitan 26, decimal 85. 1245, 1285, 6312, bom dia, obrigado. Bom dia. Controle 9160, pode voar da EL da presente, direto? Autorizado, direto da EL. Obrigado. Papá, Romeu, Fox, Sierra, Vitor, prossiga. 1-2-1-9-6, autorizado, linha de Mantê. A linha Mantê, 1-0-2-1-9-6. Quilômetro 3-1-1, Solano 1-4, liga direita, chama Solano 1-2-1-1. Direita, 2-1, 3-1-1. Papá, Romeu, Fox, Sierra, Vitor, a cena transponde 0-2. 2-4, prossiga em condições visuais, a descida fica critério até 1.500 pés, informe Paripa. 3-1-1, foco atrás. Puxando 3-1-1, autorizado a taxa de Alfa, reporta a Juliette. Alfa, sua Juliette, na 3-1-1. Foi, 118, mantém. Índia Bravo, confirma se já está visual com o campo? Afirmo, visual. Gente, mantenha a proa da rodatória e chame sua frequência em 118, decimal 95. 1895, grande abraço, muito grato. Seu aproximar direto 74. É, a última forma é pousar diretamente no Pátio 5, se possível. Pátio 5, confirma. Afirmo, haveria possibilidade de pousar diretamente? Pátio 5, sim, temos possibilidade. Não tem tráfego reformado, a presidente já toma pronto. Pátio 5, reporta final do Pátio 5. Pátio já tirou meu, reportará final do Pátio 5. Polícia 07, autorizando o Pátio Militar, reporta hotel. Valeu. Salvador, Zulinda Bravo, na rota clara, já avisou a forma toda. Deixa eu ver o Zulinda Bravo, autorizado final do 7, reporta final. Reporta pra final, Zulinda Bravo. Pode fome rota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, após Alefa, aciona 5440, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, meu 360, via rota Plant Water do 17. Decola 10, curva direita, subida Arbor, transição Alefa. Transponder 5440, controle 120, decimal 8. São 3304, protegimento correto no 7, reporte para o pushback, acionamento. Portará. O chama é 311, ingresso é Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, na 3. Meu alfa, prossiga. Gente, mantém a posição, temos um tráfego passando no momento no meu 10, sobre a Rimar. Agora para decolagem com o Plano Norte. Se manter essa relação com o tráfego, cruzeiro, decolagem com isso. Decolagem por conta e risco, né, Rimar? O vento tem olhado mundo 50 graus, 1 nós, né, porta fora do solo. Olympus 07, cruzado cruzamento, reporta na Alfa. Juliette na final aqui do Patinho. Gente, eu sou o Romeu Mike, Juliette Romeu, reporta no solo controlado. Reporta lá no solo. Fora do solo, mais uma Alfa para o norte. Gente, Mike, o Romeo Alfa, decolado da Darimar aos 1-8, prossegue com Proa Norte, agora somente nas redes de comunicações. Vai, entra nessa reza, Mike, Amaral. 3296, contato radar, supera nível de voo 360 via saída Dael. 360 via Dael, voo 2196, possibilidade de coordenar 320 como final. Teste, suba até o nível 320, aguarde autorização para nível final. Teste, subindo inicialmente 320, aguardando, 9,6. Tempo 07, autorizar o táxi Alfa, manter a posição em sua direita. Tá bom. 0 como final, muito obrigado, 9,6. Azul 91970, chame Recife, ano 3325, alterna 25, décima 1. 3325, 251, bom dia. Bom dia. É 3304, feedback acionamento. 304, no portão 7, autorizado, repostado. Autorizado, 3304. 3304, desconsidere, devido ao tráfego já aguardando no setor. Número 2, aguarde. É, está na sua escuta no aguardo, para 3304. Papai, para Mike Romeu Alfa, prossiga em condições visuais, direto destino, reporte 20 mil observadores, quando possível, seu chamado para pôr. Para pôr 3350 da presença, mais Teste copiando 1350, chamado para pouso, informe 20 milhas da quantidade do VR de Salvador. Tudo bem, cruzando o ingresso da Juno. Tempo parte 3, posição 4, Lima. Azul 2783, no parte 3, aguarde, número 3 no setor. Aguardando o fator 2783. Sobre tempo, busca 3259 na 4, para puxar o estacionamento. 3259, assim que o P3 livrar a retaguarda, será autorizado. Puxa 1 na rua. econômico, andando aqui em Pistola, 553, livrar retaguarda, inicia a chamar táxi. Começa agora ali, ele vai iniciar a chamar o táxi, 359. Chama 3304, número 7, autorizado para chegar o estacionamento, reporte táxi. Reportará para o táxi, 3304. Olímpio 07, autorizado em linhagem, decolar pista no 0, vento no 40 graus, 109, a princípio com a esquerda após decolagem. Azul 2783, autorizado para o chiveque acionamento, reporte táxi. Autorizado para o chiveque acionamento para o Azul 2783. Solo, passarei do 2223, está no box 12, novo, posição 12, para puxo o seu acionamento. 2223, confirma a posição no pátio 1 ou pátio 3? Pátio 1, Romeu 12, no pátio 1 ou Romeu 12. Gente, 2223, aguarda para início, número 3, iniciador. Tango Whiskey, Yankee Tango, radar contact 64 miles off Salvador GOR, fly direct to Bonfrey intersection to Bonfrey arrival in the center, 4000 speech camera to 1018. Kia 2500 foi para através do lote 07. Kia Victor, recebeu. Fica para o número 503, ajuste na 098. Gente, o Marco Romeu Alfa, no atleta vai formar, tem frequência livre, caso necessário, frequência de Recife 12545. Para outra vez, note o Olimpo 07, solicita se possível alongar um pouco a perna do vento. Sim, se autorizar então alongar a perna do vento, quando pronto para girar a base, reporta. Será pronto para a base, 07. De partida vai demorar um pouquinho para iniciar o táxi aqui. 59 seria estimado? Acredito mais uns 3 a 4 minutos. Sim. Foxtrot, Sierra Victor, desça para 1.010 e chame torre em frequência 1.18.95. Para 1.010, torre 18.95, grado Sierra Victor. Solo azul 2783 para o táxi com 66 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Monte Claro. Piazza, repórter de Cauda mesmo, informa um tráfico no circuito, um P3 da Força Aérea realizando sua arremetida 1.0. Confirma intenções, pousa na Monte 7? Confirma aqui, Monte 7 passando o Paris no momento. Estou a prova de Piazza, informa presente, para o meu Fox Trot Sierra Vico. Apoio para girar base, o Olimpo 07. Autorizado girar base, reporta final no 0, o Olimpo 07. Final do 0, 07. Meia dúzia, ajuste no 08. Pode dar parte, mantém através do 6 dúzia, no 08, ajustado. Para 3304. Ah, o Fox Terra Vitor conhece a posição CEASA, autoriza para a rotatória? Está autorizada, final da 1.07, aguarda autorização para pouso. Papa Romeu, Fox Terra Vitor, Serra Vitor, para cheque no 50 graus 1.2 nós, o agente de altímetro no 0.08, aguarda autorização para pouso. Eu aguardo, Serra Vitor. Primeiro baixado travado, o Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado, toque arremetida 1.0, vento 1.50 graus, 1.29. Obrigado, toque arremetida, postando 0.07. Fox Terra Vitor, reporte vertical da IMAR. Opa, passada de 2.2.2. Passada 2.2.2.3. Aguarda um instante para início devido a fluxo estimado de 5 minutos para início. Centro? Grupo controle? 2196 vai chamar o centro? Retorçado, certo. Ah, está vivo ao começo, vou dar uma hora. Gente. Eu estava se via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, meu voto. 2-8, chamando 295, torre no ponto de espera 110, 338, fica na. 3304, segue o Airbus da companhia via FAT 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 08. Quem segue o colega, ponto de espera, chama a torre, está 3304-62, obrigada, bom dia. Azul 2783, segue o Airbus da TAM como número 3, via FAT 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Vai seguir a nave da TAM. Pelo pátio 1, via Índia, até a posição da 90, 2.8.8.9.5, azul 2.7.3, ajuste na 0.8. Passeira 2.2.2.3, na remota, na posição 1.2 do pátio 1, autorizado feedback, acionamento e reporte táxi. Cash, seria ideal voar na corrente de tiro, autorizado então. Aí você pode vir e chama retornando na marcha nada. 7 faz 7 contatos, na sua disputa para autorização. Nada, fechamento, acionamento, reporte táxi. Obrigado, push, chamar para o táxi 2, 2, 2. Papá, Romeu, Zulu, Índia Bravo, confirme horário do voo e destino. Eu tinha chamado primeiro o seu 3859, posso esperar dar 1.0 para 1.0. Olimpo 07, tocou arremeter os 3-1 após o toque arremetido, irá manter proa até 2 mil pés aguardando para ingressar na perna do vento 1.07. Posição 1.0. Se apronta 2 mil, aguardando autorização para a perna do vento 1.0. Olimpo 07. 3859, autorizado a NIA e manter pistão 1.0. Mantém 1.0, seu 3859. Vitor, visual com campo. Negativo. Gente, livre pouso 97, vento 150 graus, 99. Livre pouso 97, qual que é a vida? Lutes para início do pushmaker. Obrigado. Eu vou request, todo o grupo, to the left, em nome do seu voo, de Deus, da... Whisky, Yankee Tango, that's killed. Para ascender até 2000 pés, ok? A sua tivela plano de 500 para 2017. Pronto, plano 3859. Plano 3859, sente, mantém a posição aguardando. Até a posição aguardando, plano 3859. Autorizado a decolar 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-2. Certo, dando 3-8-5-9. Olimpo 07, aponte para girar a base de ingressão no Fernando Vento. Eu sou na Fernando Vento, estou aqui na página base, 07. Estamos chegando no seu plano com a sala IS Salvador, só um minuto. Salvador, com o seu tango, return heading, fire situation. Tony? Plano 3304, pronto, no ponto de espera na frescura. Plano 3304, autorizado a linha e mantém 1-0. A linha mantém 1-0 para 3304. Pode ser a Vitor, solo 34, confirma o pátio. Gente, autorizado o VECTEC, a porta está livre. Ninja 2-2-2-3, bom trabalho, obrigado. 3663, coordenando com a equipe de solo, pode passar junto ao TR-72A, causa, autorizado o push, chama a taxa. Autorizado o pushback, chama a para o TAC, depois o TR-663. Vietnã 3859. Vietnã do vento e aguarde para girar a base. Vietnã do vento, vai para girar a base, 17. Paciente, não. Uma possibilidade de voar direto ao telefone? Guarulhos. 3111, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola pista 1-0, primeira curva, à direita. Perfil de saída da AEL, Leda, Mótima. Transponde 5473, controle 120, decimal 8. Xenê 6311. Guarulhos, conforme rota, perfil 1-0, 360, nível pista 1-0, direita da AEL, Leda, Mótima, 5473, 208. Correto, cotejamento tinha uma plantação. Camarada. Sono 40 graus, 1-3-2. Autorizado de colagem, vai 3-3-0-4. 5-0-7, autorizado de girar base, reporte que tem que no final 1-0. Autorizado base, captura final 1-0, 1-0-7. E o Azul 2783, ponto de espera 1-0, pronto. Azul 2783, manter a ponto de espera. Mantém, Azul 2783. Lima Mike Fox informa, o Léo está fechado, operando abaixo dos mínimos. E assim que possível, solicito o seu estimado do ingresso na terminal Léo e pousa. Paciente, o Lima Mike Fox está estimando o limite da terminal para os 1-3, 1-5. Aguarde ele, o Lima Mike Fox está dentro das condições. Mas a visual helicóptero vai reportar a estimada desse instante. Gente, Lima Mike Fox. Observação travada, 1507. 507, autorizado toque emitido 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3-9. Já está repetido, pistola 07. Então 3304, decolou 37, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom dia. 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, Uma Mike Fox, copiado, ingresso na terminal Leão, 1-3, 1-5 e pouso 1-3-4-5. Uma Mike Fox tem frequência livre para autocoordenação no ingresso da terminal Leão, chama 1-2-0-1. Terminal livre, ingresso na terminal Salvador, Leão 1-2-0-1, graças a Deus. Pátio Índia, 1-0-1-0, 3-8-9-5, 1-0-1-8, 3-6-8-6-6. Papapá, Trailing Eco, mantendo com referências visuais, ajuste em Salvador, 1-0-1-8, voa na Trans de Paris, reportando viagem descida. 63. Além de AE, conforme o Salvador, para visual sem chuva. Tocou MT-38, autorizado com voz direita, ingressou apenas do vento, tem a ponte ingressando, mantendo 1.500 pés apenas do vento. Poderia confirmar a direita, apenas do vento? Hoje não, a esquerda, apenas do vento. Que esquerda, 1.500 pés para a do vento, 07. Aciona a identificação, desça para nível de voo 050 e a chegada é mais. 1-1-8-4, nível de voo 050 autorizado e a chegada é mais. RTM autoriza proa de zona. 1-1-8-4, mantenha via e chegada é mais. Gol no 62 zona. Gol no 62 zona, terminou de vir. Afirmativo, tá na proa de pelo. Gol no 62 zona, desce até 2.000 pés, registra no 08. Na proa de pelo, reacima a chegada bom. 2.028 na proa de pelo, reacima a chegada bom. Gol no 62 zona. E autorizado girar a base, reporte de detecção no sinal. Lado base, operando no sinal 00. 07. Corredor Axé, 0121 aciona, controle 1208. Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Recife 260.2888, tá 3859. Job para terceira de comunicações. 120.8, vamos. Controle 208, azul 2783, obrigado, bom dia. Prossiga. Tá, só uma solta próxima aqui a pelo agora, entre pelo e dono. Seria possível com a esquerda na proa do marcador? Número 21, autorizada para o Sindra, porém desça para 3.006, se necessário vai ser tal. Tá, então aí não adianta, é melhor fazer o desvio aqui e depois voltar na proa de dono, obrigado. contato é o Azul 2783. Azul 2783, contato radar na decolagem, submantendo o voo 200, saída Arbor. 200 no perfil da Arbor, está livre da restrição? Livre da restrição, Azul 2783. Então sobe para o 200, livre de restrições, Azul 2783 na Arbor, eleva. Cover control, Whiskey Tango, WS11, X-Ray, runway 10. Papa Tango, Whiskey Tango, complete LS final, contact to Salvador Tower, frequency 118.95. Salvador Tower, 118.95, you're saying to land. Channel 250, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mari. Confirme o wind surface suspensão. Vento 150 graus, 9 a mais. Sim, pistão 0, reposta estabilizada. Solicitado LSI, o INSS fixa 1 a 0, estabilizado com 9621. Solicitado rule. Eu sou a wind suspensão. Solicitado rule on 43. Approved the... make it right turn in your base leg and report on final 17. Right turn base leg, report on final 17, we can stand. É 3304, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 2208 decimal 8, tá? 3304, muito bom dia. Olimpo 07, tô correndo até os 44, mantém a proa, teste de 1, 1500, bem, aguardando pra girar base depois, só pra ingressar perto do vetor. Certo, é, pelo 1500, agora pra girar, tem que ingressar perto do vetor, impulso 07. Índia Bravo, altímetro 1-0-1-8, reporte de extensão, papá. Quando confirma que é no interface, você entende? Winds 140 degrees, 11 knots. Clear to land runway 17. Winds 140 degrees, 11 knots. Only confirmed. Clear to land runway 17, downwind left to be the same thing. 107 autorizado ingressar no circuito de tráfego 1-0, reporte ingressando para o vento. Autorizado ingressando para o vento, preparado. 107. Série 2223, autorizado decolar 1-0, vento 150 graus, 1-2-2. Já decolagem da 1-0, passei 2-2-2. Solta 0-0, bom dia, mantenha o ponto de pé. Bom dia. O 2783, prossiga. Autorizaria direto elétrica, presente? Azul 2783, autorizado, elétrica. Graças, voa de Lefa, Azul 2783. Voa número 21, estabilizou? Afirmo. Voa número 21, completa final, chama a torre 1 no 895. 895. Alonso 46, confirma o parte? 45, confirma. Whisky, Anquitango, April 5, leaving on taxiway Quebec, on left, and this is by to entering correction. Go ahead and make a backtrack, send by to entering April 4, correction, April 5. Yeah, Bom dia, Bravo autorizado. Ingresso, alinha e mantenha no site. Ali mantém o no site, vamos dobrar pra cá. Passarinho 2230 e colou 45, chama o motorinho 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, passou aí 2230. Voo 621 no túnel. Voo 621 na final de 5 milhas, certo? Gente, voo 621 autorizado, pulso 1-0, vento 1-60 graus, 1-1-9. Informo o tráfego à esquerda, 1P3, 1-1510, não interfere com o seu pulso. Tá, gente, voo 621, tá vendo o pulso na cabeça 1-0. Tango Lima, que é o Zulu, prossiga. Lima, que é o Zulu, autorizado, táxi 70, aeronave ingressando no pátio, altímetro no 098, recorde Fafá. Cedarvo, passarei do 2223. Olimpo 07, autorizado, ingressar novamente, perna do vento 1-0, recorde ingressando, informa o tráfego já na puta, final 1-0. Autorizado em ingresso na perna do vento, só para fazer o jogo mesmo, né? Final da 08-17. Tango, good morning. Autorizado, NM, mantém 1-0. Lima, mantém 1-0, 3, 63. Voo autorizado de imediato, cruzamento 1735, taxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chama solo em 1-2-1, na décima 1. 3-2-5-0, corre por quantas milhas? 15 milhas, passarei 2-2-3. Gente, 15 milhas, passarei 2-2-3. 2-2-3. Salvador, bom dia, 1-621, livrando 3-4. Bom, 1-621, 3-0, táxi, Alfa, reportagem, Sérgio Juliette. Alfa, reportagem, Sérgio Juliette, 1-621. Alinhada decolada, 1-0, vento 1-60, graus 1-2-1. Alinhada decolada, 250, ciente do desvio, vai manter qual prova por quantas milhas? Vai retornar para o 250, ciente. Gente, autorizado, base Olimpo 07, reporte ingressando final 1-0, agilizando. Autorizado, base preparada, ingressando final 1-0-0-7. Índia Bravo decolou 48, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, boa. Pátio 1, após Pátio 3. Eu vou mandar 2-1 marcar a posição antes da Juliette, que é o tráfego, para taxiar, para ser autorizado. Fechou na terra da Juliette, não é 2-1. Bravo, mantenha o corredor céu no meu pé e passe fora da barra. Controle TAN 3663, decolando, cruz 1600, nada é o líder. TAN 3663, contato radar, decolagem, suprimento 340, via saída da área. Via saída da área, 340, TAN 3663. Ele voa, 1984. Estou no 1184. Boa. Pegou 1184. 1184, continua aproximação, é pode passar externo, número 2 para pouso. 02, 1184. Sinal da 0 baixa travada, Lipo 07. Gente, Lipo 07, autorizado para quem emitido no 0, vento no 60 graus, 009. Autorizado para quem emitido, segue essa parte 9. É, pátio e posição 9. De confirma se o setor VLA, temos aqui um plano para 1200. Apenas checaremos aqui no sistema e com a sala IS e é a guarda-copa, ele me clausou. Confirma, 1330 no plano? Após desvio, vou direto do Vitória da Conquista. Após desvio, direto do Vitória da Conquista, 1273, obrigado. Luiz Salvador, bom dia. Uma informação pelo gol 642, não se escuta na Flor de Mari, cruza. Bruno 648, adiciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050, na Flor de Mari, voo 642. 07, confirme mais quantos papéis emitidos irá realizar. Realizar mais um após vai solicitar coordenação para 2 e aliás, que fez a 0. E após esses dois, mais dois pousos, mais dois toques emitidos. Gente, olha pro 07. Só um minuto, o 2065 para qual é para a tela da ela da Mótica? A ela é da Mótica, que escuta, 2065. Você confirma pelo bem o tempo estimado de voo? Gente, o Olimpo 07 autorizado prolongar as pernas do vento, aguardando para gerar base, como o Boeing 737, puta final no 0. Ativo, vai alongar do vento para avisar o contrário da curta do 0. Está direita Índia, ponto para a pista no 02, 118, último lado de cima. 149, 0 ataque, ponto 033. Muito obrigado, boa. Fizeram 7 visual com tráfego? Afirmativo, tá visual com tráfego, uma coisa que estão fazendo. O Guardião 06 tem condições de prosseguir até a interseção Oscar? Guardião 06 tá aí? 07 tem condições de girar a base da presente? Como o tráfego em Duna, aproximando no 0. Afirmativo, tem condições. Gente, reporte ingressando na perna do vento, posição reporte. Ingressando final no 0. Ingressando final no 0, 07. Guardião 06 torre. Guardião 06 tem condições de taxi até a interseção Oscar? Puxa na LED 50, completa final LS, chama a torre, frequência 198, decimal 5. Ação para operação ILS, que seja no 0. 1184, sala 56, libra direita, agilizando, chama com sala em 121, decimal 1. 211, boa. O decimal 8, controle. Luz da Brava, frequência livre. Frequência livre, Luz da Brava, até a volta. Azul 2783, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife, 5200, 288, 287, escreveu aqui. Controle, gol 648, informa necessidade mais 10 graus à esquerda, pro 040, por 20 milhas. Plano 648, sente. 3663, chamo Centro Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. 1-3-3-2-5, 1-2-5, 1-2-7. Taxiando da 1-7-3-5, coesão 1-7-3-5, reporte... Coesão, aguardando autorização para o decolagem. Só confirmando se é que será a baixa altura da intersecção ótica da cabeceira 3-5. Autorizado por chama, tá? Do Correio Meteor 58, reporte ingressando no circuito de tráfego 1-0, curvando à esquerda no 1500 metros. E solicitou coordenação para a operação da final do ILS 6, não é? Gente, da presente, então mantém a prota 2 mil pés aguardando chamada, correção aguardando transferência. Tem a reta para 2 mil aguardando transferência. 6250, autorizado pouso, pistola 0, vento 1970 graus, 999. Confirme que chamou? Gente, Guardião 06, autorizado a decolar 197, vento 1970 graus, 1-1 nós. Corrigindo a decolada presente, autorizado. Ciência, 06. Posso estar pronto, 63 do 9. Puxando a 63 do 1, no visual com tráfego na curtíssima. Abreu. Autorizado a alinhar e manter o 1-0 após o pouso do táxi. O 1184 avisou com tráfego de pequeno porte sua esquerda, Charlie 402. Afirma. Após a passagem do mesmo, autorizaram o ingresso para Tijuana na posição 04. Após a passagem do mesmo, está em direito de ingresso para a posição 04, eu vou 1184. Posicionamento do 10065. Autorizado, chama táxi, escuta 065. Para táxi, 065. O número 48 é um ATR-72, está prosseguindo para o nível 180, não vai interferir nessa aproximação não. Isso, afirmativo, suficiente, obrigado. Visual com o mesmo agora. Controle Olimpo 07. Olimpo 07. Operação para sinal ILS, curva esquerda na proa 320. O limite é 1 e 2 milhas nessa proa. Esquerda 320, limitado a 1 e 2 milhas nessa proa. Salvador, azul, Luiz, 590, acione a identificação. Olha, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. É, decolado, tá no corredor Axé, S10. Vai fazer um sobrevoo próximo na através de Pituaçu e chama para o regresso. Próxima navegação na parede de Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, autorizado a LSXJ, reposta estabilizada. Plano Duna na presente, com 1018 ajustado, gol 1648. Azul 2590, telefone de ar descida. Azul 2590, contato radar mantendo o nível de voo 190, desça para nível de voo 050 na praia de Mari. 050 na praia de Mari, azul 2590. 10-06, chama a torre, frequência 1-8-95. É, o 06 sai do Pituaçu para a regressa ao Salvador. 06, chama a torre, 1-8-95. Obrigado, 06. Controle, Montana 63. 06, chama. Gente, o 06, confirma intenções de voo, é manter a vertical do farol de Itapuã? Essa petição é sua, regressar para a pouso no Gré. Gente, Guardião 06, da presente tem condições de aproximar diretamente com a do Gré? Afirmativo. Gente, reporte vertical do Gré. Vou reportar. Guardião 06, confirmando, nenhum tráfego vai reportar. Certo, vai chamar na final, Gré. Rapazão Golim, Mike Zulu, autorizado a decolar 10, vento 150 graus, 109. Obrigado, bom final de semana. Vazaião, o Xenemia 3-1. Xenemia 3-1, voa direto Leda. Beleza, obrigado. Gente, o meu frito é forte de exceção. Papá, o time entrou na 09. Papá, 08, meu amigo. Curva esquerda para 270. Esquerda 270, 07. 3A, conforme a altura que está mantendo. São 08, após a passagem da TR-72 à sua esquerda, está autorizado o ingresso na posição 08. Posição, o Xenemia 250 mantém a posição antes da Juliette, temos um tráfego do gate 10 para táxi. Táxi Gol 2065, 176 a bordo, 4 horas e 20, Galeão. Então, 0 táxi, bate 1 no Índia, ponto de operação na 0 torre, 1895, que é legal na 018, o Gol 2065. Bate 1 no Índia, ponto de operação 1895, 065, bordo. Guardião 06, final Graé. Gente, Guardião 06, reporte solo controlado, vento 150 graus, 109. Vai, papá. Salve, mantém nível de voo 100, saída Coral, Lima Kilo Zulu. Só precisa. Lima Kilo Zulu? Lima Kilo Zulu, após 2000 pés, autorizado, direto Coral. Faz o meu pé de autorizado direto Coral, Lima Kilo Zulu. Matuda a matrícula e horário da notificação. Guardião 06, solo 05, livre frequência, bom dia. Bom dia, como é que é? Tem. Olimpo 05. Autorizado Serra Índia, Papa Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 085, inicialmente manterá 1.000 pés inscrito no corredor Axé. Decola da pista no 7, curva à direita, ingresso no corredor Axé, o transponder 5160 e o controle no 20 decimal 8. Confirma somente o POB para transferência de comunicações. Gente, no PAD 5, chama ponto acionada a torre 1895, bom.